exércitos para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. Universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. O combate de demonstração Xenon. Topo do Universo 11 apareceu de repente para desafiar o Son Goku para um combate. Luz da Justiça! Eu vou mostrar-te a verdadeira justiça de uma vez por todas, Son Goku! Eu estou à espera. Mostra-me o teu verdadeiro poder. E eu mostro-te de que eu sou capaz quando ultrapasso o meu limite! Nenhum dos dois estava disposto a ceder neste combate, mas... O combate terminou. Se eles continuarem, é provável que um deles acabe morto. Estás a falar a sério? O grande sacerdote pôs um fim ao confronto. E os dois voltarão a defrontar-se no torneio do poder. Para conseguirem juntar os restantes 7 guerreiros para o torneio do poder, Son Goku e os amigos regressam ao planeta Terra. A formação da equipa do Universo 7. Quem são os 10 mais fortes? Nasce pequenino, salta cá para fora. Está na hora de nasceres pequenino da mamã. Olá, Kika. Mas para que há tanta comida? Son Goku! Chegaste mesmo a tempo! Podes comer tudo antes que fique frio! A sério? Ouvi dizer que o bebê da Bulma estava para nascer e preparei esta comida toda! Mas parece que aquele pequenito não quer sair cá para fora nem por nada! Nasce pequenino! Salta cá para fora! Está na hora de nasceres pequenino da mamã! Salta, salta, salta cá para fora! Vegeta, desculpa ter ocupado a tua sala de treino! Sinceramente, ainda vou enferrujar por tua causa! Mas será que ela se devia mexer tanto? Tu estás preocupado com a mamã? Hã? Mas a mãe disse que o exercício ajudava o bebê a nascer saudável. Mas estás ansioso por ver o bebê? O quê? Deves pensar que eu vou estar a vida toda à espera que o bebê nasça. Eu estou aqui porque ela me pediu para ficar, ok? Onde é que tu vais, papá? Eu vou treinar. Aqui perto, está bem? Eu também quero ir. Eu também. Nem pensei. Olha lá, Trunks. A Bulma não te tinha pedido para montares a cama do bebê? Oh, não. Son Goten, tens de me ajudar. Está bem. Acho melhor começar a pensar no nome. Um nome digno de um guerreiro do espaço da realeza. Mas que raio de roupas são essas? Bem, a Videl sugeriu que eu devia passar mais tempo com o meu pai. Mas que delícia! Pensando bem, eu não como nada desde o combate de demonstração. Podes continuar a trazer comida. Vocês desculpem, mas não devíamos escolher os membros da equipa. Não interessa, podes escolhê-los tu. Mas Shin, certifica-te que são guerreiros que podem vencer. Sim. Como é que são capazes de comer numa altura destas? Muito bem, vamos lá começar. Antes disso, Deus Supremo, quantos planetas do Universo 7 é que ainda são habitados? Nós já perdemos o planeta Zadala, o planeta Vegeta, o planeta Namek, entre outros. Por isso, já são cerca de 28. E não há ninguém nesses planetas que possa lutar connosco no Torneio do Poder? Eu não faço ideia. Eu nunca verifiquei qual o nível de energia de cada um deles. É por causa de não saberes essas coisas que todos dizem que somos um universo de quinta categoria. Dos 12 universos, o nosso nível de mortalidade é o segundo a contar do fim. É muito mau. Vão participar 8 universos no torneio. Isso quer dizer que a nossa probabilidade de ganhar é de apenas 12,5%. Ai, estamos metidos num grande sarilho. Isto não é assunto para risota. Já pensaste que também vais ser destruído? Pois, entrar em pânico neste momento também não vale a pena. Não te preocupes, Pills. Nós só precisamos de ganhar e eu estou ansioso para saber que tipo de guerreiros fortes vão participar. Sinceramente, tu és inacreditável. Já que não temos informações sobre os outros planetas, não é melhor limitarmos as nossas escolhas ao planeta Terra? Tens razão. Somos nós os três que participámos no combate de demonstração Zen. O Vegeta... O Monaca... O Monaca não pode participar. Ele não se tem andado a sentir nada bem. Mas como é que tu sabes? Se ainda não falaste com ele sobre o torneio. Eu arranjei forma de falar com ele. O Monaca não vai entrar, ouviste? Ai, esquece. Não podemos fazer nada se ele está doente. Ai, mas que pena, que pena. É que o Monaca sabe lutar tão bem. Não achas que é melhor contar-lhe a verdade de uma vez por todas? Ele nunca vai saber a verdade. Temos o Satã, temos o Krillin também. E tu achas que o Krillin vai aceitar? Ele já deixou as artes marciais há bastante tempo. Son Gohan! Sim. O que se passa? Estão a visualizar uma luta. Estão a lutar dentro da cabeça deles. Círculo implacável! Técnica de projeção! Mordedura do sol! Eu vou acabar contigo! É tal como eu pensava. Isto não é um combate para o Krillin. Não, não. O Krillin vai ficar bem. Ele voltou a treinar artes marciais. O Krillin anda a treinar? Ele tem umas novas técnicas que nem tu imaginas. Ele vai ficar bem. A seguir temos... Então o Goten e o Trunks parecem ter muito potencial. O que achas de nós os chamarmos para a nossa equipa? Eles não podem ir. São demasiado infantis. Este torneio não vai apenas testar a força. Temos de atirar os rivais para fora da arena. Eles são demasiado inexperientes. Mas ouve lá, então e o Tartaruga Genial? Ele tem uns ataques muito matreiros, não é verdade? O Tartaruga Genial ia dar luta. Já somos 7. Desculpem. Hã? E o que é que vocês acham da 18? Ah, a 18? Também podemos chamar o 17. Temos de perguntar à 18 se sabe onde ele está. Vocês têm a certeza? Eles são androides, não são? Eles são seres humanos. Só foram modificados ao nível celular para se tornarem super-humanos. Mesmo assim? Eu até vou fingir que não ouvi isto. Mas, Bills... Não me interessa o que eles são desde que lutem. Já temos 9. Só precisamos de mais um. Mais um lutador forte. Ainda temos algum tempo, por isso não é preciso decidirem tudo de uma vez. É verdade, pode haver outros mortais noutros planetas com um nível de força superior. Pois eu vou verificar. Vai lá, Vai tu tratar disso. Eu fico aqui mais um bocadinho. Por favor, não coma demasiado para não sentir mal. Vai-te lá embora. Eu acho que o torneio do poder vai ser muito interessante. Devíamos ir buscar feijões mágicos ao grande mestre da torre. Lamento, mas isso seria fazer batota. Hã? Os feijões mágicos servem para vos ajudar a recuperar dos ataques, não é? Como não faz parte das técnicas de um guerreiro, vocês não os podem usar. Ora, bolas, então... Mas nada de feijões mágicos. Podem sempre comê-los sem ninguém ver. Hã? Bill está calado. Se eles forem descobertos, acabou tudo para nós. Xuxalote Maria, soa bem, é um belo nome. Olá, Vegeta. Então tu já voltaste? Tenho boas notícias, Vegeta. Vais poder enfrentar guerreiros muito poderosos. O espaço é mesmo enorme. Eu não sei se vou ser capaz de derrotar um guerreiro do universo 11 chamado Topo, mesmo como super guerreiro azul. Como? Nem como super guerreiro azul? Sim, e vão ser uns 80 a lutar ao mesmo tempo. Hã? 10 guerreiros de 8 universos vão lutar ao mesmo tempo e os que restarem em cima da arena ganham. 80 guerreiros ao mesmo tempo? Isso é uma batalha para a sobrevivência. Partimos depois de amanhã. Depois de amanhã? Então não contem comigo. Ah? Eu não saio daqui até o bebê nascer e não está para breve. Mas vais poder lutar contra os guerreiros mais fortes de todos os universos. Tu tens de ir, Vegeta. Eu estou a achar isto muito suspeito. Hã? Porquê é que vocês querem tanto que eu participe? Cachalote, atina lá, meu. Tu devias estar contente por eu não participar neste torneio desta vez. Vais poder lutar contra 80. Não, 70 adversários sem eu meter no teu caminho. Mas mesmo assim... Oi, parem lá com isso. Tu vais participar, estás a ouvir? É uma ordem. Se querem que eu participe, então convençam o Bulma. De outra forma, não contem comigo. Ai, eu vou falar com ela. Bulma, tu tens de descansar. A tua barriga está cada vez maior. Oh, muito obrigada, Kika. Boas noites, Catalhunha. Whiz? Como é que tu entras assim sem mais nem menos? Este é um momento delicado. O MBWay vai facilitar... O que é? Bebê, meu rico bebê. Hora de sair para os braços da mamã. A minha bebê. Pronto. Pronto, bebê. Vegeta, podes vir. O teu problema já está resolvido. Muito obrigada. Foi um parto muito fácil. Para a próxima já sei quem vou chamar. Se ainda existir um planeta Terra... Hã? Esteja calado. Vegeta, muitos parabéns. Muitos parabéns. Sombaku, eu vou avisar o Trunks. Sim. Então, esta é a bebé do Vegeta. Não é nada parecida com ele. Isso não é verdade. Olha bem, esta parte é tal e qual a cara dele, vês? Ai, esta testa é mesmo igual à do pai. Posso segurar o meu neto? Oh, tu és mesmo fofinho. Sou teu avô. Cuti. Agora é a minha vez. Olá, bebê da vovó. Eu sou a tua avó. Cuti. Também o posso segurar. Ah, eu sou o teu Hércules. O que foi? É algum inimigo? Ei, onde está a comida? Eu quero mais! Sim, já vai! Um dois. Aqui está! Esta pode ser a minha última refeição. É melhor comer tudo o que aparecer. Deixa-me segurar. Ah, que querida. O bebê já nasceu. Hã? há quanto tempo, Bulma? Olá, Yamcha. Que bom voltar a ver-te. Eu imaginei que ele já tivesse nascido. Oh, é tão pequenino. E que giro. Eu posso segurá-lo só um bocadinho? Olá, pequenino. Eu sou Yamcha. É algum inimigo? Para a direita, São Goten. Não, para a esquerda. Sim, sim, sim, sim, é mesmo aí. O que é que interessa? Onde é que vai ficar? Ainda não é a melhor posição. Trunks. Ah, mano grande. Chegaste mesmo a tempo. Não sei onde é que hei de colocar a cama. Tenho novidades. O bebê já nasceu. Hã? Há bocadinho, Trunks. Tu és o irmão mais velho. Uau! Muitos parabéns, Trunks! Irmão mais velho? Eu não sei o que é isso. Mano, e o bebê é menino ou é menina? Ah, ora bolas, eu esqueci-me de perguntar o mais importante. Como é que é possível, mano? Um irmãozinho era fixe, não achas? Hã? Já tinhas um irmão para treinar. Para treinar? Foi o meu irmão Son Gohan que me treinou quando eu era mais pequeno. Sim, quando o Son Goten nasceu, o nosso pai não estava presente. Além do mais, faltava muito pouco para o torneio de artes marciais. Ai, o irmãozinho para eu poder treinar! Ai, Uma irmãzinha também é divertida. Uma maninha como a Pan também pode ser muito divertido. Ela é tão fofinha. Achas que é fofinha? Ah, eu acho que eu prefiro treinar. Ah, oh, que bebê tão fofo! Cada vez que me lembro do meu Son Goten assim pequenino, fico de coração apertado. Mamã! Ah, olá, Trunks. Podes vir até mais perto. E também podes dizer olá à tua querida irmã. A irmãzinha? Mas eu queria um humano para treinar. Eu também posso ver. É claro que podes. Ah, ela é tão pequenina. Tu também eras assim pequenino quando nasceste. Como é que tu sabes se na altura em que ele nasceu tu estavas morto? Ai, bolas. Por que é que eu não fiquei calado? Maldito cachalote. Trunks, não queres segurá-la? É melhor não. Não faz mal. Ela é mais pesada do que eu pensava. Trunks, tu agora és o irmão mais velho. Tens de proteger a tua mana. Está bem? Eu conto contigo. Sim. Hã? Oh, Trunks. Papá! O que queres agora, Trunks? A mamã disse para assegurares. Dá cá! Não é assim que segura um bebê! Tu sabes muito sobre bebés. Já agora, Bulma, como é que ela se vai chamar? Se não te importares, eu já tenho um nome. Eu já escolhi um nome digno de um super guerreiro. Eu cá já escolhi o nome perfeito. Vai ser... Adivinhem! Bula! Mas o quê? A pequena Bula. Vai chamar-se Bula. Bula? Que maravilha. Ui, é um nome muito bonito. Ai, Bula é uma ótima escolha. Ei, espera lá. A minha filha tem de ter um nome digno de um verdadeiro super guerreiro. Perceberam? Meu pai, ouve. Parece que temos mais uma pessoa para proteger. Sim. Nós vamos ganhar o torneio do poder, custe o que custar. Sim, sim. Bom, eu vou então à casa do Krilin. Pai, eu vou lá ter contigo depois. Que história é essa do torneio do poder? Tu estavas a ouvir a conversa? Pois claro. Bem, na verdade... O quê? Como é que ele foi recrutar o Krilin? Então, é uma equipa com 10 membros e se ganharem o torneio do poder vão poder pedir um desejo como da última vez? Sim, com as superbolas de cristal. 10 membros. Se forem 10, pode ser que me convidem. Espera lá, eu devia era recusar no início e depois aparecer mesmo antes do torneio. Oh, pessoal! Eu fiz-vos esperar. Oh, Yamcha! Afinal, tu sempre apareceste. Mas é claro. Eu vou ser um herói. É melhor esperar em casa pelo convite. Ei, ouve lá, Bulma! Hã? Lembrei-me que tenho um compromisso. Eu volto mais tarde. Adeusinho! Ai, mas este Yamcha anda sempre a correr. Bula, não é? Não é mau, mas eu continuo a achar que Xuxalote Maria é melhor. Para proteger os amigos e a sua família da possível destruição de todo o Universo 7, Son Goku percorre o planeta para recolher os melhores guerreiros. Faltam 39 horas até ao Torneio do Poder, que vai decidir o destino do Universo 7. Será que o Son Goku vai conseguir reunir 10 guerreiros até lá? Até à casa do Krilin, mas parece que ele tem andado a treinar em segredo. É mesmo típico do Krilin e até inventou um novo golpe e tudo. Muito bem, vamos testar a nossa força e treinar um pouco antes do torneio. Um combate com toda a energia. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Goku, o recrutador, convida o Krilin e a 18. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.